Salvador, Oxenay 6142, informação Papá, Recife 370. Sim, para o som. Oxenay 6142. Papá 4. Prossiga. Autorizado Recife, nível 350, via Príncipe 58, decola pistola 0, curva à esquerda. Saída Puca, Caju, frequência do controle único no 9, decimal 8. Código transponder 5531. Autorizado Recife 350, decola da pista 10 com curva esquerda, aerovia 358, saída Puca, Caju, controle 198, transponde 5531. Correto, neste estacionamento táxi. Até amanhã. Salvador, Oxenay 6213, autorização de tráfego Galeão 380. Oxenay 6213, autorizado Galeão, nível 360, decola pistola 0, curva à direita, saída Dael, Fosel Leda, Bidev, upper November 857. Frequência do controle 119.8, código transponder 5536. Galeão autorizado 360, decola pistola 0, curva à direita, Dael Leda Bidev, upper November 857 inicial. Controle Salvador 119.8, 5536, transponder, Oxenay 6213. Pijamento correto neste estacionamento táxi. É bom. Centro, 6315. Confie para o controle. Parte 9, centro, Recife, 6315, Oxenay. Em 1251, a secundária 3325, bom voo, Oxenay, 6315. 351, 3325, obrigado, boa noite. Pistola 7, curva direita no corredor Axé, Caixa Prime, frequência do controle 119, decimal 8, e o código é o 0123. Número de pessoas a bordo? Tá ok. Confirmo com a torre, 11895. No Quebec Serra, boa tarde, livre acionamento, chama para o táxi. O CR já sabe PLB? Pode. Ele tá no meu autorizado, meu pés morro, decola da pista no céu. Atlântico, ou curva direita no corredor Axé-Caxaprago, frequência do controle 119.1. 8, código 0124. É 3154 no solo aos 47, ao livrar direito 21.9, uma boa tarde. 219, obrigado. Tango Romeo, muito boa tarde, livre acionamento, Champal Táxi. Tango Romeo já sabe PLB, vai informar posteriormente. Grato, 02 PLB. 4, uma boa tarde, prossiga táxi via táxi Alfa, aguarde para ingresso no pátio principal. Alfa, aguardando para o pátio, tá? 3, 1, 2, 4. November Alpha na proa da rotatória, reporte ajustando o campo. Proa da rotatória, informar ajustando o campo. Indy November TAM 3154 para ingresso, tá? Aguarde para ingresso, TAM 3154. 7. 326, boa tarde, assim, a identificação desse a 2000 pés na proa de Itaque, o ajuste é 1014 agora. Pode prosseguir agora para o gate 612 via Juliette. 612 via Juliette, ok, obrigado. Serra, livre decolagem, pista 17, vento 110 graus, 12 nós. Salvador, Xené, 6142. 6142, acionamento na posição posterior, pushback. Está autorizado o acionamento e pushback, reporte para o táxi. Matilde, vai acionar na posição e depois reporte iniciando o pushback, Xené, 6142. Kilo, Quebec, Serra, decola os 5-1, chama agora controle em 119.8, bom voo. 19.8, obrigado. Controle, Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, 1.000 pés, corredor Axé, reporta farol da barra. Mil pés Axé, reporta farol da barra, Quebec Serra. Eu tô com meio livre táxi, até táxi foi papá. November Alpha, atenta ao tráfego do Guardião 01, na sua posição de 11 horas, 1 milha e meia, 200 pés, ok? Dentro do tráfego, Índia November Alpha. Kilo Tango Romeo, livre decolagem, pista 17, vento 130 graus, 10 nós. 18, décima 95, bom pouso, Índia, November Alpha. Do Rio, 18, décima 95, Índia, November Alpha. Índia November Alpha na rotatória, visão com campo. Índia November Alpha, reporte final, pista 17, Índia November Alpha, vento 120 graus, 10 nós. Reportará na final 17, Índia November Alpha. Tem uma Mike Fox Flash, prossiga. Responda estacionado. Estacionado 01117. 01117, mantém com 100 pessoas a bordo. Tem 3 a bordo, tem uma Mike Fox. Ok, direto na proa de Valença, atenta ao tráfego no corredor Axé, na sua vertical agora. Mantendo 600 pés pelo meu radar. Um braço novembro é 2 papá, o Lima Mike Fox. O Lima Mike Fox está visual, o contrato vai manter 500 pés depois da parada da Mike Fox. Brother, o Kilo Tango Romeo decolação, não segue, vai lá. Kilo Tango Romeo, verifique seu transponder, não recebo nenhum modo alfa nem tchar. Para a informação, Kilo Quebec Serra está visual, está recuperando, não foi o gás, é. Gente, Kilo Quebec Serra, reporte para da barra. Copia 36? Posso copiar, tá? Ok, autorizado, Campinas, nível 360. Decola pista 10, curva à direita, saída da El, Rosael Leda, bridge, eu presumo no meio. Frequência do controle 119.8, código transponder 5560. Sou 465, autorizado então, nível 360, Campinas, rota do plano de voo, Brasil 16. Decola pista 10, curva direita, Nadael, Boa Leda, após bridge, para interceptar o dia. 5560, transponder 198, é o controle, azul 4065. Está correto neste fracionamento táxi. Santa Maria, do 4065, obrigado. Autorizado direto no morro, aquilo tanto no meu, inicialmente mantendo 1000 pés, aguarde para ele autorizar a 2500, ok? Iniciante, autorizado direto no morro, inicialmente a 1000 pés, aguardo a 2500. Frequência livre para coordenação própria, bom voo, Lima, Mike Fox. Da pista 17, Índia, November Alpha. Frequência livre, Lima, Mike Fox. Kilo Quebec Serra, frequência livre para coordenação, bom voo. Índia November Alpha avistado, livre pouso, pista 17, vento 110 graus, 12 nós. Livre pouso, Índia November Alpha. Copa 329 Salvador 128, autorizado táxi via taxiway Juliette Alfa, espero que no outro nome é 12. India November Alpha, solo ao zona 700, livre backtrack, poste com a pista liberada. Solo Salvador, China 6142. Prossiga. Estou confirmando, a corrente agora é 1895, agora está em 862, já estou? Então, deixa eu corrigir, é 1895 de fato, ok? 1895 tem um bom voo. Ok, obrigado, Nath. Salvador, China 6213, pronto para o táxi 90 a bordo, 3:40, pena confirma. Copiado, confirme 340, 90. Autorizado para seguir o táxi via Juliette Alfa, até o ponto para a pista 90. No ponto de espera, torre 118, decimal 95. Juliette Alfa, ponto de espera, 295, na minha 290. Bom dia, Romeu Serra Novembro, identifique, chegada a Mari, desça ao 050. Júnior, China 6326. Prossiga. Autorizado, LS, S3. Autorizado, reporte estabilizado. Reporta na 6326. Juliette Quebec Kilo, prossiga. Ok, livre exceção 105 para o lançamento de paraquedistas Juliette Quebec Kilo, contra o POB. Ok, reporte para o lançamento. Então, oi, por gentileza. Autorizado, reporte para o táxi. Autorizado, chamar em táxi 40, médica. O Xené 6326, chame Torre, o Nuno 895. 895, Oi, Salvador, muito boa tarde, o Xené 6326, final 10. 6326, muito boa tarde, continue a aproximação, aguardando pista livre, informa o Airbus 318 da empresa, está tomando posição agora na cabeceira no zero para decolagem. Ventura 30 graus, 12 nós, aguarda autorização de pouso, 6326. Gente, aguardando a noite, né? 6326. É 326, autorizado pouso, vento no 30 graus, zona 0 nós, pistão no zero. Autorizado pouso na 10, Xené 6326. M142, decolado 05, controle 199, decimal 8, bom voo. Totalizando 98, uma boa. Xené 6213, após tráfego da companhia na curta, final, a linha e mantenho no zero. Aracaju. 6142, boa tarde, subal 350, saída Puca. 35 na Puca. Voo no 648, identifique, chegada mar e desça ao 050. Salvador, como recebeu no 648? Alto e claro. Ah, ok. Pode confirmar a autorização por direção. Aqui é sendo código 5426, 5426, desça para o 050, o no 42, o no 648. Patrão, Salvador, o Kilo Zulu. Whisky, Kilo Zulu, prossiga. comandante Carol Araújo, sete a bordo, acionar agora, 1 a 2. Ok, 7 a bordo, mantenha 1500 pés via corredor, informe na rotatória. Está presente, negativo, mantenha corredor Veracruz. Anel 6326, solo 07121, décimo 9. Solo 219, chinelo 6326. Chinelo 6326, táxi via taxiway Alfa, última esquerda, Índia, gate 01. Alfa, Índia, gate 01, chinelo 6326. Quilonave, ponto para 4. Bola de São Paulo, Hotel, decola pista no frente, curva direita, checa Chaplin, frequência do controle 19.8, código transpondo 0153. Estou achando 6142. Prossiga. Uma possibilidade do senhor coordenar junto ao Centro Recife a proa do Romeo Fox 018? Ok, aguarde. Aguardando, grato. Fica livre iniciar ataque sem falar para ingresso, pistão no 7. Romeu Serra Novembro, desça para 2000 pés, ajuste 1014, livre LS X-ray. Para 2000, 1014 e LS X-ray, Romeu Serra Novembro. Torre. Salvador, boa tarde, Costeiro 65 Azul, se aproximando do ponto 090, pronto. Azul 4065, boa tarde, ali mantenho no zero. Ali mantenho no zero, Azul 4065. Janel 6213, decolada 09, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, boa tarde, Janel 6213. Salvador, boa tarde, Janel 6213. 6213, contato radar, Tubal 360, saída da EL, autorizado direto Leda. 360, saída da EL, autorizado direto Leda, Xené 6213. Eu acho que é livre ingresso, forma alinhada e pronto, cabeceira no 7. 065, livre decolagem, 120 graus, 109. Decolagem, 120, 104, 06.